No Brasil, por dia, são fechadas cerca de 7 escolas do campo. Nos últimos 15 anos, 40 mil unidades escolares fecharam as portas. A medida obriga milhares de crianças e adolescentes a percorrerem todos os dias grandes distâncias para estudar nas cidades ou em outros povoados. Além disso, o fechamento das escolas nas comunidades rurais provoca a perda da identidade cultural e gera o êxodo rural. Fechar a escola é crime. Segundo a Lei 12.960, o governo municipal só pode fechar a escola se a comunidade concordar. E não é isso que acontece em muitas localidades. Fique de olho, conheça seus direitos. Este produto de áudio foi elaborado pela Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio Fundação Banco do Brasil.